Alana Rima está em casa. Levante, anda, irmão. Levante, anda, irmão. Ouça a voz do coração. Mas não se esqueça, não. É preciso mais atenção, organização. Levante, anda, irmão. Ouça a voz do coração. Mas não se esqueça, não. É preciso mais atenção, organização. Levante, anda, irmão. Ouça a voz do coração. Mas não se esqueça, não. É preciso mais atenção, organização. Levante, anda, irmão. Ouça a voz do coração. Mas não se esqueça, não. É preciso mais atenção, organização. Eu vou cantar pra poder colocar o coração para funcionar. Me encontrar rimando versos que a mente cria. Coração, receita pela rima, tenho paixão. Mas quando vem a queda, ela me levanta. E o mal afronta. Sempre no coletivo, junto com meus aliados, pra poder enfrentar a vida e conseguir resultados. Encontrar um caminho pra transformação. Eu encontrei o meu, me entreguei para um livro de história. Minhas rimas eu crio poesia. Melhor agora, na rima chora. Pelas chacinas e vidas perdidas no gueto. E pelo nosso povo que sobrevive em meio ao medo. O conflito é social. A cidade de Carapicuíba está fora do normal. Vejo as crianças na rua jogadas em meio ao caos. Penso que no futuro o sofrimento periférico será natural. Mas ao mesmo tempo eu percebo que resistência é o gueto ideal. Estamos no pesadelo real, porque vivemos sem educação. É, Alana Rima, o mundo está complicado. Quem sofre é o povo do gueto, como se tivesse cometido muitos pecados. Sofremos a mão de política, nada carrasco, vendidos endemoniados. Somente com o coletivo popular pra derrubar todos esses falsários. São vários anos que estamos na luta, aqui no gueto somos resistência. Microfone na mão, nossa forma de revolução, nossa autoestima, nossa consciência. Nem sempre fui linha de frente, mas o hip hop me resgatou. Me mostrou que aqui onde estou só depende de mim pra ser um vencedor. Meu verdadeiro valor, encontrei me tornando um soldado do rap. Entrei de cabeça e não se esqueça que estou nessa batalha desde moleque. Depois de tanto tempo que eu tô na corre, eu ganho a consideração de vários irmãos. Já caí e levantei, mas com certeza tô ligado. Eu sei que essa batalha nunca foi em vão. Ouça mais o coração e se torne um guerreiro letal. Que levanta e anda, não faz aquilo que manda o sistema cruel e do mal. Que extermina uma parte de vida através do conflito social. Nega a educação, quer que nossa gente vive em vão, seja tratada como marginal. Levante, anda, irmão, ouça a voz do coração. Mas não se esqueça, não, é preciso mais atenção, organização. Levante, anda, irmão, ouça a voz do coração. Mas não se esqueça, não, é preciso mais atenção, organização. Levante, anda, irmão, ouça a voz do coração. Mas não se esqueça, não, é preciso mais atenção, organização. Levante, anda, irmão, ouça a voz do coração. Mas não se esqueça, não, é preciso mais atenção, organização.